tempo passa, muito muda, ou ele fode ou ajuda. Ele faz cair a folha, mas enriquece a muda, então não julgue. Não tenha como motivo, eles põem barreira, é claro, mas junto com incentivo, distancia o objetivo, traz experiência, vida, passa a perna e me derruba e cicatriza minha ferida, longe da paz prometida. Em antigos tempos, nos tempos de hoje, eu tenho poucos como exemplo, pois tudo mudou. E da essência pouco se acha, o que restou foi a peça que com o tempo se encaixa no quebra-cabeça, mente que já nem sei o que sente. Sei que tenho muitas voltas do relógio pela frente, tenho inúmeras vitórias, tenho inúmeras derrotas, muitas portas se abrirão e na bunda muitas botas, sabendo que é preciso pra poder crescer e o futuro, cara, só o tempo irá dizer. Já tem um tempo que eu não paro e penso, eu ando tenso, pois as coisas que fiz não me fizeram feliz. Sinceridade ficou por no 3, mas o que posso fazer se o que eu penso não vem a valer? Só quando escrevo com o tempo vem a escrever, porque só ele é o mais sensível a descrever o amanhecer e o florescer da jasmim, que trouxe várias visões, que às vezes murcham em mim, trazendo várias emoções. Tudo que é certo só absorve e guarda se necessário. Eu não entendo porque todos nós fazemos o contrário, e o tempo vira e mexe, tá brincando com a gente, com pensamento inocente, procurando inconsciente algo que leva pra frente. No fundo está ciente que esse dia chegará e não será de repente. Independente se o tempo faz murchar uma flor, mas muitas vezes ele ajuda a amenizar uma dor causada pelo amor, causada pela amizade. A calçada de vaidade, de calça infelicidade. Não quero amor de verdade, procuro a liberdade. Liberta minha cidade da falsa moralidade. O passado não é como o presente, nem será como o futuro, mas somente com os três interligados estruturo o alicerce da minha história, nem sempre do meu agrado, pelo fato de ser menos o Nari do que o Ricardo. Pois o fardo que carrego é o tempo que o altera. É leve como um graveto ou pesado como a terra. Enterro conceitos feitos com doses de ousadia. Uma mente criativa desafia a filosofia. Conforme o tempo corre, difere-se o pensamento. O tempo é a eternidade composta por momentos. O tempo que causa dor também traz o amor. E é tudo questão de tempo. Destruir ou recompor e respeitar a sua ação é o segredo da vida. A motivação traz o conselho valioso na saída. Prossiga e se acostume, porque o tempo não para. Não espera por ninguém, nem faz média pra quem dispara. O tempo há muito tempo vem me usando de exemplo. A cada dia que passa eu perco mais o meu tempo. Qual será a previsão do tempo para amanhã? Nuvens carregadas em um céu cinzento. Pela manhã com uma tarde ensolarada, um dia afogo as mágoas em copos cheios de água. Pela infância que passou em meu olhar, o garoto tímido, encabulado com tudo. Hoje de barba na cara encara a vida e o mundo com outros olhos. Olhos famintos como ilusão no escuro, às vezes em cima do muro, entre passado e futuro, deixando de lado o presente como fúria consequente de gente que esquece que o tempo brinca com a gente. Oscila a nossa vida como presente, onde o destino é o dono, comanda tudo em seu trono. E nossas metas traçadas se transformam em nada, em uma só jogada. Tempo, aonde só com amizade e minha seriedade encontro tempo para viver de verdade. É o nosso tempo, é o nosso tempo, é o nosso tempo.